tem recebido diversas denúncias, mas indiscutivelmente a que extrapolou tudo foi mais um crime cometido dentro do JF. Tô aqui com o céu. Pessoal, em pleno carnaval, o Sindicato do Ceará tem recebido diversas denúncias, mas indiscutivelmente a que extrapolou tudo foi mais um crime cometido dentro do JF. Um homem invadiu, entrou lá no JF e matou outra pessoa lá dentro. Gente, a gente precisa discutir essa questão da segurança dentro das unidades de saúde. Nós precisamos ter segurança para trabalhar. Os pacientes precisam ter segurança para poder ser atendidos. É um absurdo o que está acontecendo aqui em Fortaleza. Já é uma segunda morte por crime dentro do JF. Nós precisamos de segurança nessa unidade de saúde. É um pedido que o Sindicato Médico faz há anos. Nós precisamos de segurança nos postos de saúde, nos hospitais, porque a escalada da violência está demais. Os profissionais de saúde não estão conseguindo trabalhar em paz. Os pacientes estão com medo de ir para a unidade de saúde e serem violentados e serem executados. Prefeito, governador, pelo amor de Deus, nós precisamos trabalhar com seriedade em relação à segurança. O crime, ele não dá trégua. O crime não dá trégua. E quando o crime começa a ser praticado dentro de um hospital, é muito grave. O governador Elmano de Freitas se manifestou sobre o crime hoje no IJF. O autor, o menor infrator, que tirou a vida de um rival, foi apreendido ainda no local pela PM e Guarda Municipal. Conversamos, o prefeito Evandro Leitão e eu, para a elaboração de um plano de segurança para as unidades de saúde, a ser cumprido conjuntamente pelas equipes do Estado e município, inclusive com a instalação de reconhecimento facial no IJF. A nota publicada na rede social pelo governador Elmano de Freitas. Situação realmente muito séria, que chama a atenção, que preocupa e deve ser tratada. Não dá para não utilizar a inteligência artificial. Não dá para não utilizar o que a tecnologia nos oferece. A tecnologia está aí. O reconhecimento facial não é de hoje. O reconhecimento facial já é utilizado há muito tempo. E demora. As coisas no Brasil são demoradas, demoram. Como eu sonhava, anos atrás eu dizia, quando que nós teremos a digitalização no Brasil, sobretudo de documentos? Olha que maravilha, você pode de um estado agora acessar cartório em outro estado. Eu sonhava com isso. Essa tralha de papel, cartório. Cartório já é algo que está ficando para trás. Cartório só para carimbar e você pagar dinheiro. Porque os falsificadores falsificam dentro do cartório. Então, até os cartórios precisam usar a inteligência, a tecnologia. E então não dá mais para ficarmos assistindo hospitais sendo invadidos, repartições sendo invadidas, ou fisicamente ou digitalmente. Os caras invadem computadores, invadem tudo. Os supercomputadores não são invadidos. E alguns até, às vezes, são invadidos. Então não há segurança absoluta? Não, não há. Mas temos que nos cercar do que melhor há, para nos dar essa tranquilidade, essa segurança. É isso, não é? Porque o povo vai ficando com medo. Cada dia que passa vai ficando com mais medo, mais receio. As pessoas estão presas dentro de casa e os bandidos estão soltos na rua. E o que está criando mais problemas hoje é a droga. É droga. Esse crime foi por causa de droga. Disputa de território. Droga. Droga, é droga aqui, droga ali, droga acolá. Tudo droga. Então, a droga se associa aos outros tipos de crime, de rua. E da droga é que vem o assalto, que vem o roubo, é que vem o sequestro. Para pagar a droga que consumiu e para alimentar o crime da venda de drogas, do tráfico de drogas. É muito sério. E não dá para ficar tratando esse povo com Bíblia e com flores. Realmente não dá. Com Bíblia e com flores não vai dar. Tem que ser com cadeia dura. Cadeia dura. E cadeia dura também não estamos tendo. E ainda há os que defendam que prende demais, que tem que soltar. E quando perde a vida fica presa definitivamente. Os que morrem são os presos definitivos. Esse não sai mais. Vão para o buraco. Quem morre, pega uma sentença dura. Quem morre, pega uma sentença dura. E quem mata? Entra e sai. É lindo isso. Não dá. Realmente não dá. 8h25. 8 horas e 25 minutos. Hoje, dia 3 de março, se tivesse vivo, estaria festejando aniversário. Ele estaria com quantos anos? Estaria com 73, com mais 25, 98 anos. Mas ele nos deixou em 1985 e viveu relativamente pouco, né? Viveu só 58 anos. 58 anos. Estou falando de Vitor Matheus Teixeira. Você lembra dele? Eu fui o rei do baralho, homem de má intenção. Joga carta, beber canha, era minha inclinação. Teixeirinha, vamos saber um pouco da vida desse artista brasileiro. De prevenção, no cinto um revólver Smith, muita bala e um facão. Já pedia uma cachaça misturada com limão. Vitor Matheus Teixeira, mais conhecido como Teixeirinha, nasceu em 3 de março de 1927 na cidade de Rolante, distrito de Mascaradas, Rio Grande do Sul. Ele era filho de Saturnino Teixeira e Ledurina Matheus. Teixeirinha teve um irmão e duas irmãs. Com 6 anos ele perdeu o pai e com 9 anos perdeu a mãe. Teixeirinha ficou órfão e foi morar com os parentes, mas nenhum dos seus familiares tinham condições de ficar com ele. Saiu da cidade natal ainda menino, seguindo sua caminhada pelo mundo. A infância de Teixeirinha não foi fácil. Para sobreviver, ele teve que trabalhar e ser forte em sua caminhada. O jovem Teixeirinha se autorregistrou como cidadão brasileiro. Aos 18 anos, alistou-se no exército, mas não chegou a servir. Nessa ocasião, foi trabalhar como operador de máquinas. Mas o coração de Teixeirinha estava voltado mesmo era para a música. Nas horas vagas, já era solicitado para animar festas. Em 1959, foi convidado para gravar em São Paulo seu primeiro 78 RPM, com as músicas Shot e Soledade e Briga no Batizado. Soledade, terra de gaúcho forte, se é preciso enfrenta a morte, não liga pra tempo feio. Em 1961, houve um acontecimento inédito na história da música popular brasileira. O disco de Teixeirinha vendeu mais de 1 milhão de cópias. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida. Coração de Luto, canção composta e gravada por ele, foi um dos maiores sucessos da música brasileira. E Teixeirinha passou a ser conhecido em todo o Brasil. A partir daí foi um sucesso atrás do outro. Teixeirinha gravou 49 LPs inéditos, somando mais de 70 LPs, incluindo regravações. Gravou mais de 700 músicas de sua autoria, deixando um acervo superior a 1000 composições, incluindo algumas inéditas. Ele também apresentou programas de grande audiência no rádio e criou sua própria produtora. Produziu e distribuiu vários filmes. Teixeirinha foi casado mais de uma vez e teve 9 filhos. Em 4 de dezembro de 1985, o coração de Vitor Matheus Teixeira parou de bater. Morre Teixeirinha. A sua história de vida e a sua obra jamais será esquecida. Quer conhecer mais sobre Teixeirinha? Conheça a Fundação Vitor Matheus Teixeira. Mais informações é só acessar www.teixeirinha.com.br. 8h29, em Canindé, um policial penal que trabalhava durante folga como segurança do prefeito de Canindé, Jardel Souza, se envolveu numa briga na festa. Eita! Ele estava à paisana e executou um homem durante uma briga no carnaval de Canindé. O policial confessou o crime, disse que reagiu, pois o morto, com outro cúmplice, tentaram tomar a arma dele. Eita! Aí ele está alegando legítima defesa. Esse é um dos episódios de violência. Nas praias também, por onde acontece o carnaval, alguns registros de violência, corre-corre, confusão, tiro, em vários locais. Lamentavelmente, isso acontece. E em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues foi ao camarote de Carlinhos Brown, na Barra, foi visitar a exposição. Aliás, ele foi participar da abertura da exposição Amazônia Negra, Expedição Amapá, fotos e outros materiais de Carlinhos Brown sobre vivências dele nesse estado aqui do norte. E enquanto caminhava para se dirigir ao camarote, o governador da Bahia foi vaiado. Mas ele não perdeu a esportiva. Saiu acenando para as pessoas e as pessoas ali, boa parte, vaiando. É preciso não perder a calma nessa hora. Se colocarmos o vídeo sem som, você vai ver o governador acenando para as pessoas. Apenas isso. Se colocar o som, aí vai ouvir que algumas pessoas, muitas delas ali, estão vaiando o governador da Bahia. Mas o importante é que ele não perdeu a calma. Seguiu em direção ao camarote e lá foi participar da exposição. 8h31. Rápido intervalo. Segunda parada. Aqui no Alô Alô Fortaleza. 8h32. Pulou agora o digital da Assunção. Rápida parada. Voltamos já. Alô, alô, Fortaleza, alô, alô, Ceará, alô, alô, Brasil, alô, alô, mundo! É rapidinho! Participe pelo 997-430-0620. Vamos atender daqui a pouco toda a turma que está em casa, viajando, está por aí e fala conosco. Até já, é rapidinho! Alô, alô, Fortaleza! A informação e a opinião de todos os lugares e em todos os ângulos. O Carnaval de Ofertas da Via Sul Jeep chegou com condições que são um verdadeiro desfile de vantagens. O Jeep Compass Sport está com IPVA 2025 grátis e taxa zero por R$ 154.990. Ou escolha o Jeep Renegade 1.3 por R$ 115.990. É a última unidade sem reajuste de fábrica. Tem Via Sul Jeep nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida. Turbine suas comemorações. Atenção, restaurantes, bares e similares. Vamos às vantagens na Leblon Mix, distribuidora de bebidas. Avenida Sargento Emílio 4648, no Padre Andrade. Entrega rápida na Grande Barra do Ceará. Solicite cartão, parcele sem juros. Tire dúvidas pelo Leblon Zap 999891717. Pedidos pelo 4141-5551. Leblon Mix Distribuidora de Bebidas. Presente no seu dia a dia. Sempre uma promoção no leblonmix.com.br. Beba com responsabilidade. Aos domingos de 7 às 9 da manhã, tem Domingo Total na Assunção Cearense. Uma revista eletrônica de arte, cultura, cidadania, reportagens, política, humor, reflexões e conhecimento. Vem, acorde cedo no domingo e eu faço valer a pena. Domingo Total, para você folhear com os ouvidos, de 7 às 9 da manhã, aqui na Assunção. Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora. Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia. Rádio Assunção AM 620. Com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, Vicente Alencar. A expressão com liberdade. O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar. Tratar Saúde Hospitalar. Ligue agora, 3122-0101. Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza. J-Lacerda. 8h36, de volta no Alô Alô Fortaleza, segunda-feira de carnaval. Onde é que você está? O que é que você está fazendo? Você brincou? Não brincou? Você descansou? Não descansou? Trabalhou? O que foi que você fez? Fala com a gente pelo 99743-0620. Conta aí o que é que está acontecendo com você. Compartilha conosco. 8h36 e é carnaval. E você tem que ter muito cuidado com tantas coisas, hein? Tantas coisas. Além de você ter cuidado com a questão da violência, que nós temos dito aqui, né, tem a história, teve o beijo roubado, cuidado, porque o beijo roubado é para te roubar mesmo, atrair tua atenção e te roubar. Além do mais, ainda é um crime. É, e é sobre isso que nós vamos conversar com a doutora Isabelle Lavor, advogada, criminalista, coordenadora do curso de Direito da Unifor Widen. Doutora Isabelle vai conversar conosco sobre importunação e assédio no carnaval. Bom dia, doutora Isabelle Lavô, obrigado por ter vindo aqui falar conosco nessa manhã de segunda-feira de carnaval. Bom dia, eu que agradeço o espaço. Doutora Isabelle, então vamos logo aqui dar conceitos, para a gente entender bem direitinho. O que é uma importunação e o que é um assédio? É a mesma coisa ou são diferentes? Na verdade, são questões, né? São condutas totalmente distintas. É até importante a gente deixar isso claro para o público, né? Que a importunação, ela ocorre sempre que acontece um ato de constrangimento, né? E sem a permissão, assim, da vítima, quando ocorre um ato libidinoso, sem que a vítima, né, conceda ali o seu aval, né, a sua permissão. Já o assédio, ele acontece mais no contexto do ambiente de trabalho, né, quando há, inclusive, uma relação de hierarquia da vítima para com o agressor, né, o assessor, o assediador, perdão. Então, são crimes totalmente distintos. Inclusive, a importunação sexual tem a pena até mais grave, né? Bem mais grave, é punida com reclusão de 1 a 5 anos. Já o assédio tem a pena mais branda, né? Porém, ambos, obviamente, devem ser condutas totalmente, né, reprovadas, totalmente rechaçadas pela sociedade. Por que essa gradação? Por que essa diferença, doutora Isabelle Lavour, na punição? O nosso direito penal, ele faz a análise a partir da valoração da conduta, né? E aí atribui uma proporcionalidade a partir, né, daquela agressão. Então, nesse contexto, entendeu-se que o assédio sexual, né, deveria ter uma punição, digamos, mais branda do que a importunação, no sentido da gravidade que acarreta, né? Quando há importunação, há sempre um constrangimento maior, né, no contexto da violência, tendo em vista acarretar um ato libidinoso. E aí a pena é de reclusão e já do assédio é de detenção, que no contexto do direito criminal é bem mais brando, né? Essa imputação. Então, reclusão é uma coisa e detenção é outra coisa. Sim, é sim. São atribuições de sanções distintas, né? No âmbito da reclusão, há a possibilidade de regime fechado, já na detenção não há. Então, essa diferenciação. Mas são condutas totalmente distintas, né? Quando a gente fala em assédio, dá a entender que é uma conduta que pode ser praticada em qualquer, né, em todo o ambiente. Não, mas o assédio sexual somente no ambiente de trabalho. Já a importunação sexual, não. Qualquer tipo de ambiente sem que há o consentimento da vítima, né? Então, essa história do golpe do beijo nos blocos de rua, isso aí está enquadrado onde? Importunação? Isso, perfeito. Importunação sexual. Qualquer ato libidinoso sem anuência da vítima, sempre importunação sexual. Certo. Aí já tem dois crimes, né? A importunação e o roubo mesmo, porque ele vai lá e rouba também a vítima, né? Então, como é que é? Ele Isso. preso aí, já enquadrado nessas duas situações? Só haverá, na verdade, o crime de roubo se houver a subtração de algum outro bem, né? No contexto também do constrangimento, do crime libidinoso, se houver subtração de um bem, aí seria a acumulação de dois crimes, né? Importunação mais o crime de roubo, se houver violência, né? Se não tiver violência, só subtração sem qualquer violência, seria o furto. Perfeito. Agora, essa questão da permissão da pessoa, a permissão da pessoa, isso pode ser denunciado, porque às vezes é denunciado por terceiros, por outras pessoas. Como é que se faz essa... de quem vale a palavra aí? Da pessoa mesma, vítima, ou vale de segundos, terceiros, enfim, de testemunhas? Como é que é, doutora Isabelle Lavour? Como se trata de um crime, né, na qual a vítima é a principal atingida, digamos assim, é interessante que ela, pelo menos, demonstre, né, interesse em denunciar. E aí, é importante lembrar que os crimes contra a dignidade sexual, até um tempo atrás, era de ação pública condicionada. O que é que isso quer dizer? Que o Estado só poderia agir com a anuência da vítima, né? E hoje em dia não é mais assim. Qualquer pessoa que presencie um ato de violência contra a mulher, né, pode denunciar, inclusive deve denunciar, e o Estado pode já, nesses casos, agir de ofício. Mesmo que a vítima não se manifeste? Isso, exatamente. Quando há violência contra a mulher, sim. É aquela questão, né, que sempre diz aquela frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas hoje em dia, sim. É indicada, né? Essa frase caiu por terra, né? Exatamente. Agora, em briga de marido e mulher, não é que vá alguém meter a colher, mas é que não se pode ficar assistindo passivamente. Exatamente. Né? Não se deve ficar assistindo passivamente. E é por isso que existem agora os canais de denúncia, para que seja feita a denúncia. E, digamos, foi feita uma denúncia ali. E quando a autoridade chega, cessou tudo e a vítima fica quieta. É possível haver elementos de prova, né? E a testemunha da vítima é crucial para esse tipo de crime, né? A apuração desse tipo de crime. Uhum. Mas não havendo, né, o testemunho da vítima, pode ser por meio de foto, de vídeos, né, de outras testemunhas para, né, comprovar esse ato de violência. O vídeo hoje é plenamente aceitável? Faz parte do processo, doutora Isabelle Lavour? Mas sim, na verdade, todo tipo de comprovação, né, que a vítima possuir ou, né, terceiros possuir é válido sim para apuração e para ajudar, né, no convencimento do juiz quando dá aplicação da condenação, né, da sentença. Uhum. Vídeo, foto, áudio, tudo isso? Áudio também. Áudio. Isso, também conversas de WhatsApp, né, os prints, tudo isso serve também para comprovação. Uhum. Naturalmente que no caso do áudio vai ter que passar por uma perícia mais detalhada, né? Porque a foto é foto, o vídeo é vídeo, mas o áudio, isso, né, tem, inclusive hoje com a história dos aplicativos de inteligência artificial que mudam a voz, que imitam a voz, né, o áudio já ficou um pouco delicado, né? Verdade, tem que haver uma apuração, né, mais a fundo para verificar, averiguar se de fato é verídico aquele áudio, né? Uhum. Com certeza. Sei. Já temos delegacias especializadas para isso, doutora Isabelle Lavour, ou ainda não? Para apuração de violência contra a mulher, sim. Temos a DDM, né? Delegacia de Defesa da Mulher. Temos a Casa da Mulher Brasileira, que não dá só acolhimento, né, criminal, digamos assim, dá todo o suporte psicológico, né, ali, assistencial para mulheres vítimas de violência. Então, além do canal também, do telefone, né, o 190, então qualquer mulher que passar por algum constrangimento, né, vítima de importunação, é importante que acione o mais rápido possível esses canais, né? Uhum. Bom, nos casos de rua, hoje temos essas câmeras de rua, né, se o agressor sair correndo ou fugir, ele pode não ficar impune porque uma imagem pode denunciá-lo, né? Com certeza, e é super válido também, né, essas câmeras de rua, porque é um outro meio de prova, comprovação de que houve aquele crime, né, aquela violência contra a mulher, com certeza. Uhum. O número é aquele 190 ou tem outro número? Isso, é o 190, Polícia Militar, né, inclusive também a gente pode encontrar pontos, né, de apoio, principalmente na época do carnaval, de ajudar a vítima de forma mais breve, né? Uhum. É muito comum a gente ver esses postozinhos de acolhimento de primeira mão, digamos assim, né? É. Sem que a mulher se dirija diretamente à delegacia. Seria uma comunicação prévia, né? É. Para ser mais breve. Exatamente. Depois teria que ir na delegacia, né? Exatamente. Inclusive aqui, no carnaval de rua, aqui tem pontos de acolhimento dessas denúncias e espalhados pelo Brasil, isso virou uma prática, uma rotina, pontos para facilitar, para que havia sempre a reclamação de que eu não sei onde reclamar, eu não sei para onde isso. Ir, não é? Quando chegava numa Exatamente. Delegacia, a delegacia está ocupada com outros aspectos e muitas vezes ali na correria, na tensão, a delegacia apurando fatos graves e isso ficava para trás. Então, houve a necessidade de criação desses pontos e até de delegacias para facilitar todo esse atendimento. Agora, uma curiosidade aqui. Isso vale somente de homem para mulher? Mulher para homem vale também? Vale de homem para homem, mulher para mulher? Tem essa indicação ou não tem isso, doutora Isabelle Lavour? Para importunação sexual, não. O tipo penal, ele não determina quem seja a vítima, né? Muito embora a gente saiba que, infelizmente, a grande parte das vítimas desse tipo de crime são mulheres, mas eles podem ser, né, ter como sujeito passivo todo e qualquer tipo de pessoa, não só mulheres. Uhum. Mas nunca houve caso de queixa de homem, não, né? Que foi assediado, que isso, aquilo, outro... Há algo registrado assim, não, que a senhora tenha conhecimento? Atualmente eu desconheço, como eu falei, é mais comum mulher, né? Mas é perfeitamente possível, sim, né? Até certo. Porque o homem também pode ser vítima de um ato libidinoso não consentido. Né? É, agressões, sim. Eu vi um caso ali, agora nesse final de semana, um caso de uma mulher que deu um soco num cara, num fulião, assim, aliás, foi numa festa dessas privadas. Não dá para saber o que eles falavam, porque apenas o vídeo, muito barulho, e os dois, assim, aparentemente conversavam, a mulher desferiu um soco no cara, o cara caiu e desmaiou. Rapaz, que potência o braço daquela mulher, hein? Parecia uma lutadora de luta livre, né? MMA. Bateu que o cara caiu. Nesse caso aí, ela é enquadrada da mesma forma que o homem seria enquadrado? Como o homem foi vítima, depender da gravidade da lesão, se enquadraria em lesão corporal, que também não, né, não se aplica, por exemplo, à Lei Maria da Penha, porque há muita dúvida nesse sentido também, né? Se a Lei Maria da Penha se aplicaria a casos de homem como vítima. Aí é bom deixar claro que não, né? Nesse caso, a depender da gravidade da lesão, a única imputação possível seria a lesão corporal, né? Que a mulher responderia, no caso. Sei. Aliás, essa é uma questão que sempre perguntam para mim sobre Lei Maria da Penha, que eu não sei responder. Eu tenho uma boa oportunidade agora. Tem alguns pontos ainda assim vagos na Lei Maria da Penha ou não? Principalmente em relação da agressão da mulher para o homem, doutora Isabelle Lavô. Pronto, é o que eu estava dizendo, né? A Maria da Penha, ela foi criada exatamente para viabilizar de forma mais contundente a proteção de violência contra a mulher, né? Qualquer agressão na qual a vítima seja o homem, não é a Maria da Penha que vai incidir nesses casos. É o Código Penal, a depender do crime, né? Vai enquadrar, a depender das consequências também e da intenção do agressor, né? Da agressora. Mas Lei Maria da Penha jamais aplica a homem. Atualmente já tem se discutido a possibilidade, né, e já aconteceu da aplicação da Lei Maria da Penha no contexto dos transgêneros, né, de mulheres trans. Sei. E também de mulheres homoafetivas, mas homem não é possível atualmente, não, a aplicação da Maria da Penha, não, isso não acontece. Mas aí não há um desfavor, não? Para com o homem? Sim. Você diz? Sim. Mas... Na minha opinião, não há, né? Porque o objetivo da legislação já é trazer essa reparação histórica, né? Da violência contra a mulher, que nunca, né? Infelizmente, nunca foi tratada com rigor merecido. Então, a Lei Maria da Penha, ela não pode ser utilizada como instrumento geral, porque senão ela perde a sua finalidade, que é exatamente equiparar, né? Dar um tratamento diferente exatamente a mulheres que desde sempre sofreram, né, violência, enfim, eram tratadas como objetos, tinham que ter sempre a anuência do seu marido, enfim, por aí vai. Então, é uma reparação histórica, digamos assim. Sei, mas combinemos que existem casos de humilhação também, em que homens são vítimas. Eu conheci casos de que homens, e conheço casos de homens que são humilhados, até apanham, e quando há a reação dele, aí vira Maria da Penha. Eu acho que isso deveria ser aprofundado, esse debate. O debate é válido, né? Mas, como eu falei, a punição vai vir em caso de vítimas sendo masculina, mas não seria, né, no contexto de Maria da Penha. Mas o Código Penal já existe previsão, né, de crimes que se aplicam a mulheres que praticam contra o homem, né? É porque eu nunca ouvi, pouco, eu já fiz cobertura policial durante muito tempo, faz muito tempo também, naquela época nem tinha Maria da Penha, em que eu fazia cobertura, depois disso eu não sei, mas naquela época é que não tinha mesmo caso do marido ir reclamar que era humilhado ou que apanhou da mulher, mas existiam casos, eu conheci casos, porque eu andava muito na periferia, nos bairros e tudo mais, e conhecia casos. Mas naquele tempo não tinha também a Maria da Penha. Hoje, claro que a relação humana, ela é a mesma o tempo todo. Deve existir, mas qual é o homem que vai à delegacia dizer: eu estou apanhando da mulher? Qual é? Inclusive, verdade, tem, né? Tem casos que eu já vi do cara quis se separar da mulher e a mulher bateu nele para ele não sair de casa. Falou, você não vai sair. Se você sair, eu lhe mato. E bateu nele. E o cara tem medo, ele não vai sequer à delegacia. Mas se aquele cara um dia reage, vira lei Maria da Penha. Eu acho isso, que... eu também... Verdade. É? Eu não sei se a senhora já teve conhecimento de algum fato assim, algum episódio assim, chegou ao seu conhecimento. Já. Já, né? Já, sim. Inclusive de homens que passaram muitos anos em um relacionamento abusivo, na qual a mulher não só humilhava, mas também batia. É um conhecimento, sim. É que tem a história da vergonha, né? A vergonha da família, a vergonha dos amigos, a vergonha da rua, do trabalho, e o cara não vai. Exatamente. E não tem uma lei que o proteja. Se tivesse, talvez ele fosse, como foi criada a lei Maria da Penha para proteger a mulher da agressão do homem. Então, eu acho que esse é um debate que não se faz, é um debate que só acontece nos bastidores, é uma realidade. Eu estou dizendo que eu vi, e vi num tempo muito distante lá, quando era isso, década de 90, quando eu fazia cobertura policial. De lá para cá, olha quanto tempo tem, e não tinha lei Maria da Penha, que foi criada exatamente para dar essa proteção à mulher, porque eu também vi muitos casos de humilhação, de agressão, de morte e tudo mais, e era assim, isso tinha que ser freado. E a lei, infelizmente, não freou. É outra coisa que eu discuto sempre também, que tem que ser discutido isso, e eu acho que o caminho é a família... Educar em casa, depois a escola tem que falar disso, não fala. A escola teria que falar disso, não fala. Para que os adultos tivessem já, né, esse arcabouço no seu compêndio ali, na literatura e tudo mais, e na sua vida. Que os pais começassem a educar em casa, o filho, a filha, todos que... Eu acho que é o respeito, é simples, uma palavra simples, respeito. Pronto, você... Exatamente. Respeita o outro te respeita e vai tudo bem. Concordo totalmente. Até porque a aplicação da legislação sem a discussão, né, para além da reprimenda penal, de nada adianta. É como se a gente estivesse inflando, né, o nosso sistema ali, criminal e justiça, sem haver a prevenção, que é o mais importante. E a gente trabalha isso com educação, o senhor falou perfeitamente bem. Tem que se discutir nas escolas, tem que se discutir dentro de casa, né, que o respeito tem que ser priorizado sempre. Isso. Então não adianta criminalizar uma conduta sem haver a prevenção por meio da educação. É verdade. Um filho bem educado, como dizemos comumente, né, não vai chegar na rua e atacar uma pessoa com beijo, com agarrão. Exatamente. Passando a mão nas partes íntimas da pessoa. Não vai. Porque ele foi ensinado em casa. Aquela história também, nós falávamos aqui a pouco daquela frase que caiu. Né, em briga de vizinho ninguém mete a colher. Eu acho que outra frase que caiu também é: prendam suas cabras que meu cabrito está solto. Não é? Isso, também, isso, é verdade. Então isso caiu. Ao invés de você dizer, prendam suas cabras que meu cabrito está solto, você chama seus cabritos e educa-os. Chama suas cabras e educa-as. Não é melhor assim? Perfeitamente. Com certeza, é isso. É prevenir, né? Com certeza será sempre o melhor remédio do que reprimir depois. É verdade. Não é? A educação e o respeito, principalmente nesse momento que é de festividade, de alegria, não combina com violência, né? De ambas as partes. Exato. Então, o respeito à educação é primordial. É. O crime é inerente, lamentavelmente, infelizmente, ao ser humano, lamentavelmente, porque nós que pensamos... Deveríamos ser diferentes dos animais, que eles não têm o raciocínio que temos, e eles se respeitam. Um animal só mata o outro no rigor da sobrevivência, ou na pirâmide da sobrevivência. Nós não. Isso. Matamos para nada. E tem os canibais também, que às vezes matam aí para comer. Como outro dia, um jovem foi preso no cemitério, porque ele arrancava os cadáveres e ainda disse lá ao bom papo de esquina, que cozinhou a carne, que achou a carne um pouco amarga. É, isso é loucura do ser humano. É. Né? O ser humano é de fato um animal que precisa ser estudado, né? Porque é cada crime que a gente toma conhecimento e você não consegue perceber como é que a pessoa conseguiu fazer aquele tipo de conduta, né? É. Então realmente é de se assustar. É incrível, né? Que nem os especialistas conseguem, ao menos que ninguém penetra na mente de ninguém, Freud, né, não fez, estudou e deixou aí, tudo que Freud estudou ainda continua aí vivo, vivíssimo, utilizado pela literatura e pela medicina, e ninguém penetra na mente de ninguém, mas esses profissionais têm a capacidade de entender a mente dessas pessoas, e tem algumas que eles não entendem, né? Exatamente. É cruel, muito complicado. Doutora Isabelle Lavô, que bom esse papo, porque a gente não se prendeu apenas a esses dois temas, importunação e assédio no carnaval, né? A gente foi além disso, conversou, e que bom que a senhora entendeu também as minhas colocações aqui, porque eu não fiz nenhuma colocação aqui para defender A ou B, lado C ou lado D, nem muito menos de ser machista, como alguns taxam, eu nem gosto desses rótulos, sabe? Eu tenho um pouco de receio hoje, porque qualquer coisa que você fala, aí, né, o mundo desaba. E eu sou do mundo em que a gente falava de todos os assuntos, sem nenhum, né, sem nenhum esconderijo, pudor. Sem nenhum pudor, e sem essa coisa de guetos. Eu não gosto de guetos. Por exemplo, acho que às vezes o negro, sou negro, e acho que às vezes o negro é usado como massa de manobra. Né, não gosto disso, não gosto. Não gosto. O cara fala, por exemplo, o policial assassinou um homem negro. Eu acho isso um uso do homem negro. Porque quando o policial assassinou um homem branco, não coloca lá na manchete, policial assassinou um homem branco, assassinou um homem índio. Então vamos ter que ficar dizendo todo tempo, assassinou um homem branco, um homem índio, um homem mulato. Não, assassinou um homem. O preto é tão gente... Quanto branco, quanto mameluco, quanto pardo, ele tem todos os direitos também. E se houve um crime do lado de cá, vamos entender porque houve o crime. Mas se houve contra o negro, aí o negócio é sério. E o branco? Como é que é? Então, eu não gosto... Nós vivemos em uma democracia também, né? Eu acho que todo mundo tem o seu direito de se expressar. Isso. Né? Expressar suas verdades, o que você entende, cabe a nós respeitar. A gente está falando de respeito, né? Exatamente. Respeito, acho que é o mais importante. Então, exatamente. Eu sempre estarei aberta ao debate, mesmo que eu não concorde, eu acho que é isso a democracia, não é? É. E eu, por exemplo, eu brinco muito, e muitas vezes aqui eu já me vi embaraçado com algumas pessoas aqui no Ceará. Aí eu falo, poxa, eu tô na terra do humor. E eu brinquei e você se chateou. E eu só brinco com as pessoas que eu gosto, que eu tenho amizade, mas mesmo assim, às vezes, eu já me encontrei em situação embaraçosa. Porque a pessoa não estava no bom humor, num dia legal, estava com problema. Mas aí, poxa, o cara diz, hoje eu não estou para brincadeira, hoje eu não estou legal. E a gente vai até ser solidário, né? Que é que há, meu amigo? Então, posso te ajudar? O que é que está acontecendo? Verdade. Não é? Verdade? Então é isso. A relação humana, eu acho que deve ser assim, desse jeito. Doutora Isabelle Lavô, que bom, hein? Gostei da conversa. A senhora que é professora também, que é advogada, criminalista, coordenadora do curso de Direito Unifanol Weiden. Que maravilha. Fiquei feliz nessa manhã de segunda-feira de carnaval conversando com a senhora. Muito obrigado, hein? Sucesso, felicidade. Eu que agradeço. Também fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo espaço. E estaremos sempre à disposição. A Unifanol Weiden agradece. Valeu. Grande abraço. 9:02. Voltamos já. Rápido intervalo. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Onde você está nos ouvindo? 997-430-0620. Vamos atender a todos já já. Até já, é rapidinho. Choro de Pierrot, chamando o Arlequim. Mamãe passou melado em mim. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Alô, alô, Fortaleza! A informação e a opinião de todos os lugares e em todos os ângulos. O Carnaval de Ofertas da Via Sul Jeep chegou com condições que são um verdadeiro desfile de vantagens. O Jeep Compass Sport está com IPVA 2025 grátis e taxa zero por 154.990. Ou escolha o Jeep Renegade 1.3 por 115.990. É a última unidade sem reajuste de fábrica. Tem Via Sul Jeep nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida. Turbine suas comemorações. Atenção, restaurantes, bares e similares. Vamos às vantagens na Leblon Mix, distribuidora de bebidas. Avenida Sargento Emílio 4648, no Padre Andrade. Entrega rápida na Grande Barra do Ceará. Solicite cartão, parcele sem juros. Tire dúvidas pelo Leblon Zap 999891717. Pedidos pelo 4141-5551. Leblon Mix, distribuidora de bebidas. Presente no seu dia a dia. Sempre uma promoção no leblonmix.com.br. Beba com responsabilidade. Licença, você é a mulher que acabou de doar sangue? Sim, sou eu. Gente, é ela! Faz uma foto comigo, você salva vidas. Quem doa sangue vai se acostumar com isso. Nada faz tanto sucesso quanto salvar vidas. Basta estar saudável, bem alimentado, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Vá até o Hemoce mais próximo. Doe sangue. Uma campanha Hemoce, Governo do Ceará. A Excelência Empreendimentos lança o loteamento Boa Vista em Pajuçara, com infraestrutura completa e com lotes a partir de R$ 420 mensais com 150 metros quadrados. Projetado para ser o melhor empreendimento da região. Loteamento Boa Vista, situado na Pajuçara, ao lado do Jardim Bandeirantes, próximo à entrada de Maracanaú e vizinho à Polícia Rodoviária Estadual. Loteamento Boa Vista, o melhor da Pajuçara. Tudo o que sua família precisa para viver bem. Entre em contato com nossos corretores. Você vai ver que um bom investimento é coisa séria. Venda 987227894. Quando você ouvir este sinal sonoro, é a sirene do Corpo de Bombeiros. E este sinal é a sirene de uma ambulância. Quando você ouvir essas sirenes, não se incomode, colabore. Elas pedem passagem. São sinais diferentes com a mesma missão: salvar vidas. No trânsito, sirene ligada, dê licença, a vida agradece. Uma campanha da Rádio Assunção em respeito à vida. Se você dormiu e não ouviu as últimas, agora você acorda e ouve as primeiras. Na Rádio Assunção, de 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. O bom dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa. De 12h15 até 1h15 da tarde, programa Fernando Maia. Com Fernando Maia, Louro Maia e Doutor José Maria Filomeno. A qualidade da notícia. O equilíbrio da opinião. Programa Fernando Maia, diariamente de 12h15 até 1h15 da tarde. Um pouquinho mais tarde, com a mesma qualidade de sempre. Alô, alô, Fortaleza! Comunicando, Jota Lacerda. De volta no Alô, alô, Fortaleza desta segunda-feira de carnaval. 9:08 agora, e atenção, atenção, bares, restaurantes e similares, turbine seus embalos com as vantagens da Leblon Mix, distribuidora de bebidas. Cartão próprio, parcele sem juros, entrega rápida na Grande Barra do Ceará, Avenida Sargento Hermínio, 4648, no Padre Andrade. Leblon Zap, 99989-1717. Deixa gravado logo aí no seu aparelho, para suas consultas, tirar suas dúvidas, 99989-1717. Pedidos 4141-5551. Consulte leblomix.com.br. Tem sempre uma promoção para você. Vai lá e pagando no Pix, tem 5% de desconto. Leblon Mix, distribuidora de bebidas. Atende rápido na Grande Barra do Ceará. Liga pra lá. Esse é Netinho, que fez muito sucesso nos carnavais. Trecho desses 40 anos de carnaval do Axé Music. Netinho teve grande participação, mas ele está internado, sentiu dores intensas e foi levado ao Hospital Aliança, em Salvador, onde permanece internado. E Netinho faz uma atualização do estado de saúde dele. Como é que está, Netinho? Fala, Netinho, ele próprio informa. Minha gente, bom dia, eu sou o Netinho. Hoje é dia 3 de março de 2025. Estou no sétimo dia do hospital, há 7 dias sem dor. Já estou conseguindo caminhar sem dificuldade. Já concluí a primeira bateria de exames, já temos um diagnóstico, já iniciei meu tratamento anteontem. O tratamento será sigiloso, porque o momento agora é de total dedicação dos médicos e minha, e pesquisa ao meu tratamento, à minha saúde. Então, quando tudo acabar e eu sair daqui, vou pedir a meus médicos que façam um relatório completo e vou divulgar tudo, certo? Ao contrário de 2013, quando eu entrei em coma, muitas notícias falsas saíram na mídia, disseram que eu tinha adenoma no fígado, câncer, nunca tive, que eu tinha morrido, até um blog de São Paulo falou, minha mãe leu aqui em Salvador, imagine minha filha. Dessa vez eu estou lúcido e vou todo dia seguir fazendo vídeos aqui de manhã, contando meu dia a dia. Não vou falar de tratamento nem de remédios agora, porque não entendo de medicina, vou deixar para os meus médicos depois do tratamento, mas vou seguir contando tudo que eu estou fazendo no hospital, mostrando meu estado e minhas atividades aqui, tá certo? Desejo um bom dia para todos, vida feliz, autoestima elevada, vamos que vamos! Incrível, né? Incrível. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu com Netinho. Mas ele prometeu que vai gravar todos os dias agora uma atualização. Ele, internado, continua, recebe a visita apenas da filha, Bruna, que é médica. Apenas Bruna tem autorização para entrar no apartamento onde Netinho está internado. É incrível, assustador, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ele mesmo disse que não vai ficar comentando e que depois vai pedir aos médicos para fazer um relatório e um boletim definitivo e informativo. Começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o meu carro. Reginaldo Pentecoste, bom dia, Regis. Está nos acompanhando por lá. Obrigado a você, Reginaldo, lá em Pentecoste. Obrigado também. Quem é esse aqui? O amigo Robério Craveiro, lá no Altran Nunes. Robério queria saber qual religião praticava o doutor Luiz Fernando Maia. Bom, Robério, ele não deixou claro, mas disse que se encontrou no espiritismo, quando ele então passou a entender a perda do filho e se acalmou. E então passou a pesquisar, seguiu a pesquisa e depois escreveu o livro, né? Mas a essa altura ele não fica fixo naquela ou naquela outra religião. Ele reforçou a crença em Deus. O importante é isso, é acreditar em Deus, independente de qual religião você esteja seguindo. E eu sempre tive uma curiosidade, se eu fosse escrever, primeiro ter tempo de pesquisar e escrever, demoraria muito tempo, eu realmente escreveria nessa direção também. E até questionando, que Deus é o seu? Você que é de uma religião diferente da minha, que Deus é o seu? Não é o meu Deus? O meu Deus não é o seu? Então, a religião é que é diferente? Então, eu acho que a religião é o que menos importa. O que importa é se cremos ou não em Deus. O que importa é se procuramos fazer ou não aquilo que Deus nos indicou que façamos. O que importa é nossa conduta de vida. Qual religião? Acho que isso é o que menos importa. É apenas um caminho que cada um resolve seguir. É uma instigação assim. Esse tema realmente muito interessante. Francisco entrou aqui. Bom dia, Francisco. Bom dia, Jota Lacerda e ouvinte. Jota Lacerda, é o seguinte. Eu estou indignado, rapaz, com essa... Não sei se é o CEOPS ou é a polícia que está na rua, que são culpados. Eu acionei ele ontem à noite, por volta de 11 horas, mais ou menos, e não apareceu ninguém. Só sei que eu acionei três vezes, não apareceu ninguém. Uma hora da manhã, eu acionei de novo, e não apareceu ninguém, soube som alto. Viu, Lacerda? Isso é um absurdo, rapaz. O povo não pode dormir naquela localidade, ali no São Cristóvão. É costumeiro acontecer isso, fim de semana, principalmente aos fins de semana. Aqueles indivíduos que não tem consciência. Um cara já velho, às vezes, comandando as pessoas, rapaz, com som alto. E preciso, o senhor comandante aí da área, que veja isso aí. Que as pessoas denunciam aí, chama e essas viaturas não aparecem ali. Rapaz, é raramente aparecer viatura ali, naquela rua ali. Aquele bairro ali, onde tem, eles sabem de que é os problemas. Me diga uma coisa, você sabe dizer se no CEOPS é pessoa terceirizada ou é a própria polícia? Que, infelizmente, é triste, rapaz. Não sei se eles passam um recado para a viatura na rua, só sei que não aparece ninguém. Se não aparece nem você ligando, não imagina se você não chamar. Tá entendendo? Se esse cara quer brincar carnaval, vou brincar onde tem carnaval. Fazer zoada, ligação, né? Nem esse carnaval é aquela música rebeixa mesmo. Nem carnaval é. Aí vai dizer assim, não é porque tá no carnaval. Não existe essa não, rapaz. Respeito os vizinhos, respeito as pessoas, idosas, crianças. É, uma situação delicada. E é para ser atendido, sim. Você faz a denúncia pelo 190 e é para ser atendido, sim. Inclusive, estão de plantão. E isso foi anunciado, divulgado. Inclusive, a própria Justiça, o Ministério Público, solicitou a fiscalização em algumas cidades. Nessa questão de paredões. O paredão é proibido. O som tem limite. São 60 decibéis no período do dia. Não, 70 decibéis no período do dia e 60 decibéis no período da noite. E a partir das 10 da noite, todos devem ser respeitados. Aquele que a gente fala aqui o tempo todo, seu direito termina quando começa o meu, e vice-versa. É lamentável que você não tenha conseguido atendimento, meu caro amigo, mas insista, né? Ou busca a ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública e faz lá a sua reclamação, tá bom? Tá bom, dona Fátima Araújo no Itaperi, obrigado, dona Fátima. Tá tocando aí pelo carnaval ou não? Ou tá só acompanhando mesmo? O amigo Barone do Aracapé, ele diz: estou em casa, como dizia uma pessoa acolá, rádio é informação, cultura, conhecimento. É isso mesmo. E como dizemos todos, o rádio é para informar, para divertir, é para instruir, é para educar. É essa a missão do rádio, segundo o nosso mestre Assis Chateaubriand. Costa, fala Costa, bom dia. Jota Lacerda, Rosão meteu 3 no Maracanã. Rosão vai para a final do Campeonato Cearense e o Fortaleza vai dançar, vai ser Rosão, Ceará e Ferroviário. Rapaz. O torcedor do Fortaleza vai se ferrar. Calma, Costa, você quer dar um palavrão. Tenha calma, né? Senão, cuidado, futebol, só depois que a bola para de rolar. Telino lá no Icapuí, tá tudo tranquilo aí no Icapuí, Telino? Tá tudo legal? Seu Padua Nunes lá em Quixeramobim, tá tudo legal por aí também? Bom, se vocês não estão reclamando, porque deve estar tudo legal, né? O Paulo Maurício, bom dia, Paulo. Lacerda, bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assunção. Eu tô vendo aí você debatendo aí com a doutora Isabela, acho que é o nome dela que eu ouvi assim, sobre o problema das mulheres, não é isso? É, eu vou fugir aqui um pouquinho do assunto, mas eu gostaria de dar a opinião dela. Veja bem, eu estava assistindo o desfile da Vai Vai, e teve uma ala feminina que as mulheres estavam tudo desfilando com o seio de fora. Inclusive a Globo filmava e realmente a Globo tirava rapidinho, mas a ala todinha de mulheres com o seio do lado de fora. Tá? É aí onde eu vou saber se o que pode e o que não pode. Se tivesse uma ala masculina com os homens, com os testículos, com o peito lá de fora, podia fazer isso também? Essa é a minha pergunta. Porque no horário daquele, ou de um desfile daquele, tem criança, tem adolescente, tem pré-adolescente, eu acho que tinha que ter uma limitação para isso. Ok? Gostaria de ouvir sua resposta. E bom dia. Eita, você agora, um assunto complicado, né? A doutora Isabelle já não está conosco, a sua pergunta chegou depois, mas é realmente delicado. A genitália, né, da mulher geralmente não fica à mostra, mesmo nos desfiles. Algumas desfilam peladas, já aconteceu, mas sempre usa um tampão, alguma coisa ali, né, um tapa-sexo, alguma coisa assim. Não vem à mostra, não. Os seios, aí é uma parte que geralmente se mostra. Até em praia, isso aí parece que já é uma questão pacífica. Tem mulher que não está nem aí mesmo e não faz muita questão de esconder, não. E aí na escola de samba também não é novo isso, né? A gente há muito tempo que já acompanha isso. Realmente é complexo, mas eu acho que ninguém ousaria fazer isso, não. Viu, Paulo Maurício? Nenhum carnavalesco ousaria a fazer isso, não. Bom, não sei se chegaria a ser crime, mas não ousaria, não. Mas realmente sua pergunta é interessante, eu vou procurar saber depois, até da própria doutora Isabelle, e vou trazer para você essa resposta aqui. Adalberto, seu Beto, lá de Maranguape, muito obrigado, seu Beto, sempre mandando para a gente a prece do dia, uma oração, nos mandando boas energias. Obrigado, seu Oswaldo de Souza, lá da UES. Obrigado, seu Oswaldo de Souza, lá da UES. Muito obrigado pela sintonia. Obrigado também ao nosso amigo... Cadê? Ih, rapaz, quem foi que entrou aqui? Obrigado ao nosso amigo Adriano Ribeiro, lá do Pequeno Nazareno. Diga aí, Adriano, tudo bem com você? Ele diz, registrando a audiência aqui no município de Caridade, a terra do Santo Sem Cabeça, até o momento do carnaval sem alteração. Há 39 anos, o Poder Público Municipal e, mais recentemente, o estadual, prometem erigir uma estátua de Santo Antônio com cabeça, mas, tchan, tchan, tchan, tchan, a população segue esperando. 39 anos, preferiram deixar o santo sem cabeça. Até a cidade já começa a ser conhecida como a cidade do santo sem cabeça. 39 anos, será por quê mesmo, hein? Boa provocação, meu caro. Boa provocação, meu caro amigo Adriano Ribeiro. Vamos saber sobre isso, né? Será que alguém consegue nos explicar isso aí? Uma boa provocação. Vamos saber sobre isso. Caridade. Por que continua sem cabeça 39 anos depois da promessa? Valeu, boa provocação. Clemilson Pessoa. Bom dia, Clemilson. Alô, Jota Lacerda. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Assunção. Passando para registrar a nossa audiência aqui no bairro Jardim Guanabara. Hoje estamos aqui passando o carnaval, né? Um pouco de descanso também para que nós possamos estar aí renovando as energias para o ano de 2024, já que todo mundo fala que o ano só começa após o carnaval. E é verdade. Registrar aqui a presença da Gardênia, do Pedro Henrique e de todos aqui do bairro Quitino Cunha, que estão ligados na Rádio Assunção no programa Alô, Alô Fortaleza. E dizer que você está de parabéns por estar aí, prestando esse trabalho aí na Rádio Assunção no dia de hoje. Forte abraço, bom dia. E Clemilson Pessoa, do bairro Jardim Guanabara, para a Rádio Assunção. Valeu, Clemilson. Raul, lá de Messejana, tá na escuta. Alô, Raulzão, Raulzito, cadê você? Sumiu? Apareça, Raulzito. Ele é cover de Raul Seixas. Marcos Vinícius, no Meireles. Valeu, seu Marcos Vinícius. Bom dia. Vamos lá. Chiquinho de Manedoca. Alô, Chiquinho. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, Lacerda. Bom dia a você que está de Valolô Fortaleza. Infelizmente, né, quem está de folga às vezes comete essas coisas, né? Seria bom que alguém deixasse, que eles deixassem de usar arma quando estivesse fora de serviço, né? E hoje é o aniversário do Wilson Maia, né, que é o sogro da minha filha, né, que Deus abençoe a ele, e esposo da doutora Carmen Maia, tá bom? Um abraço e é isso. Valeu, parabéns para ele, para o Wilson Maia, parabéns para você, Wilson Maia, muita saúde, paz, felicidade e din-din no bolso. O amigo Gomes... Alô, Gomes. Ele manda aqui sobre som alto. Gleidson Gomes. Foi Gleidson. Ah, Gleidson Gomes. Fala aí, Gleidson. Bom dia, veterano. Acompanho desde lá da Bahia, nas minhas rádios escutas aqui em Fortaleza, Ceará. J. Lacerda, Gleidson Gomes. Aqui do bairro João 23, em Fortaleza. Na audiência da 620, a Rádio Assunção Cearense, a mais forte no esporte. Meu querido, é o seguinte, não existe horário pré-definido, tá? Para que o cara desligue o som, independente de ser paredão ou não. O limite está estabelecido em lei municipal e em lei federal. 60 decibéis a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Não existe essa história de, não, eu posso botar de 5 da manhã até 10 da noite. Não. É 60 decibéis. Se está conturbando o ambiente com som, poluição sonora, independente de ser um paredão, pode ser um som de casa, pode ser um carro, pode ser o que for, emissão de som acima de 60 decibéis já é recolhimento do aparelho, recolhimento do veículo, se for o caso, tá certo? E as sanções estabelecidas em lei. Não existe horário, isso aí é uma lenda, essa história de, ah, eu penho até 10 horas da noite para poder aperrear, no ditado cearense, aperrear o meu vizinho com som de carro, com paredão, seja onde for, na beira da praia, na beira do açude, do rio, da lagoa, da piscina, não interessa, é 60 decibéis. É verdade, 60 decibéis, que eu falei aqui, né? Acabou-se. Então, respeitem. E se não respeita, chama a polícia. O problema é que o amigo disse que está chamando a polícia e não há resposta. Eita, a polícia deve estar muito ocupada, né? Porque se imagina um carnaval tranquilo, de paz, mas a turma que não gosta de paz, quer saber disso não. Não quer saber mesmo. Fala, Paulão, e aí, tá em paz, Paulão? Bom dia, Paulão. Bom dia, Jotinha. Bom dia a todos aí da Assunção, mais forte do esporte. É mais forte em tudo, né? Na notícia certa, na realidade, nos seus comentários, né? Tem verdade nos seus comentários. Olha, o Jotinha falando sobre som alto. Meu amigo aqui a minha vizinha aqui é, todo final de semana, o cachorrada. É uma cachorrada só, pelo amor de Deus. A mãe morreu e o pai morreu, fazia zoada, a filha tá do mesmo jeito. Ai, meu Deus do céu, né? Ei, ei, tem jeito não. Por isso eu chego e mando abaixar. Tem que levar o som, macho. Tem que levar o som, tem mais que negócio de tolerância zero. Gente, tem que ser tolerância zero. Valeu, garoto. Um abraço. Paulão do Atunes, ligado, ligado, ligado. Valeu, Paulão. O amigo Lopes está dizendo aqui, se a ocorrência foi aberta, certamente a viatura foi ao local. O que se resolveu é outra coisa. Bom, fica a polêmica. A questão é que tem que ser resolvido, né, Lopes? Se foi ao local, às vezes vai ao local. Quando acaba de dar as costas, o cara vai e bota o volume alto de novo. Leva o som. Acabou-se. Leva o paredão, leva o som, leva o que for. Tem que ser assim. Não adianta, né? Não adianta. É como disse o Paulão, tem que ser, infelizmente, tem que ser tolerância zero. Também não gosto dessas ignorâncias, não. Mas tem que ser tolerância zero. Que o amigo está dizendo aqui, ele está em Morada Nova, que lá está Sodoma e Gomorra. Eita, vagabundo que só. Eita, rapaz, muito trabalho, hein? Polícia é muito ocupada, rapaz, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Eu, hein? Vamos lá. 9h29. E você que tem cartão de crédito, presta atenção, hein? Ajusta seu cartão quando você sair, mesmo que não vá para o carnaval, porque se você perder, você pode ter problemas se não fizer o ajuste. Fala aí, Bruno Moreira. Os dias de carnaval, para quem gosta de aproveitar blocos, desfiles, bailes e outros eventos, já são cercados de expectativa. E esse momento pode ficar ainda melhor para foliões com mais segurança e autonomia. Clientes do Itaú Unibanco agora têm acesso ao recurso de ajuste de limite de maneira instantânea. A função permite ajustar o valor disponível para uso do cartão de crédito sempre que quiser, dentro do limite já aprovado e direto no Super App. Dá para reduzir o valor antes de sair de casa e aumentar novamente quando precisar, por exemplo. Uma medida que amplia a proteção contra possíveis golpes e fraudes. De acordo com o banco, a novidade faz parte de um conjunto de ferramentas que ajudam na gestão financeira, como as opções transferir limites e simular compras. Para acessar, basta que o cliente entre no Super App do Itaú, selecione seu cartão e ajuste o limite na opção correspondente. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Valeu, Bruno Moreira. 8h30 não, 9h30. Parabéns pra você. Os aniversariantes do dia, com Inês Cabral. Quem aniversaria num dia como hoje? Festa no AP. Ora, ainda mais no carnaval? Aí é que tem festa mesmo. Dia 3 de março 2025. Parabéns pra você. Alô, Inês Cabral, bom dia. Programa Alô Alô Fortaleza, da querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Nossos patrocinadores, os ouvintes, nós agradecemos. Os aniversariantes e alôs que nos solicitam, nós registramos. 3 de março, aniversário de 7 aninhos, a linda criança Maria Alice Cabral Moreira Silva, filha da doutora Manoela Silva e Diego Cabral Moreira. Sua irmãzinha Marina, mora no bairro Sapiranga. Elizabeth mora no bairro Rodolfo Teófilo. Pedro Gesso Amorim, conselheiro Alvinegro. Carmen Max Andrade, na Parquelândia. Rita Valador, Cidade dos Funcionários. A todos os aniversariantes, nosso apreço, nosso carinho de sempre. Por essa data, 3 de março. Muito obrigada, bom dia. Inês Cabral, repórter social do programa Alô, Alô, Fortaleza. E os amigos do Alô, Alô, Fortaleza, da lista de aniversariantes, sua Moésio Loyola. venha! Dia 3 de março é o aniversário do nosso querido Play, o Gerlásio Loyola, lá do Forquilha, prefeito, muito trabalho pela cidade e pela sua gente. Ao Play, ao Gerlásio, no dia 3 de março, um abraço de parabéns. Marcos Antônio Celestino, Verinha Águia, Francileide Severino de Souza, Samuel Souza, Giovana Terto, de Isabel Cristina da Helena Souza, de Conceição Martins, de Kilder e Lohan, de Enio Dias, de Claudeni Santos, de Lúcia Souza, de Selma Souza, de Denival Pereira. Aos aniversariantes do dia 3, um abraço de parabéns de todos nós. Parabéns para você, Leiliane Pinheiro. Parabéns, Flávio Magalhães. Parabéns, Marcos Vasconcelos. Parabéns, Túlio Oliveira. Parabéns, Carlos Sintra. Neto Machado. Parabéns, Mariana de Carvalho. Parabéns a todos vocês que aniversariam hoje. E tem a turma de ontem também. O DJ Nabucodonosor. Parabéns a você, Nabucodonosor. Parabéns a você, colega Ramalha Gomes. Ela é lá de Maranguape. Alô, colega radialista Ramalha Gomes. Parabéns para você. Parabéns, Pinheiro Bahia. E parabéns também para o amigo Lourival Rodrigues Filho. Mas como tem gente que aniversariou ontem, Luiz Carlos Alves Maranhão. Parabéns para você, Luiz Carlos. Parabéns, João Santana. Parabéns, Antônio e Bia Pino. É lá no Zé Walter. Parabéns a você e Bia Pino. Parabéns a Paula Batista. Parabéns a Raul Lindraz. Faz tempo não falo com Raul Lindraz. Parabéns a você, Raul. Parabéns, Luiz Guilherme Moura Gaia. É nosso colega também, Luiz Guilherme. Parabéns ao amigo... Eu chamo carinhosamente de Bermocol, que ele é representante comercial. Parabéns para você, meu amigo. Depois eu mando uma mensagem. Parabéns, Raimundo Dico. Parabéns, Romário Teixeira. Caramba, Joel Guerra. Parabéns a todos vocês que aniversariaram neste sábado e nesse domingo. E como sempre tem que ter alguém da família... É, cadê é ele mesmo? Deixa eu conferir se é o Negrão mesmo, para eu não falar errado aqui. Cadê? Deixa eu ver se é o Negrão. Cadê? Vou passando aqui. É ele mesmo, rapaz. Ele mesmo. É o Negrão. É o meu primo. Xé, preto mesmo, parece a noite. Cadê ele? Cadê? Rapaz, eu tô procurando, o cara sumiu, rapaz. Meu Deus do céu. Cadê você, Fernando? Cadê você, Fernandinho? Eu vi aqui agora, não é possível que não seja aniversário dele. É, mas ele sumiu. Mas de qualquer maneira, eu sei que é, porque eu já vi por aqui. Parabéns a você. Achei aqui agora. Ele tá aqui, é ele mesmo. Parabéns, Fernando Moreira. Meu primo Fernando Moreira, que está aniversariando hoje. É Moreira porque... Ele é do lado da minha mãe, e a minha mãe, Lacerda, do papai, e Assis Moreira é do lado de lá, Moreira é do pai dele. Ele é filho de uma tia minha, irmã de minha mãe. Então, parabéns a você, Fernando Moreira, o Negão. Vai comemorar hoje? Vai lá, chama Dilson, hein? Senão ele fica chateado com você, é outro primo nosso. Parabéns pra você, Fernando Negão. Muita saúde, paz, felicidade, din-din no bolso. A todos vocês que aniversariam hoje, aqueles que falamos, os que não falamos também, parabéns para vocês, muitas felicidades. Alô, alô, Fortaleza, comunicando J. Lacerda. É, rapaz, negócio é muito sério. O amigo Adriano Ribeiro, que é nosso colega jornalista também, ele manda aqui uma mensagem seguinte. Certa vez, um repórter perguntou ao fortalezense Dom Helder Câmara o que o senhor tem a dizer sobre as mulheres que estão fazendo topless nas praias cariocas. Dom Helder, com sua peculiar sabedoria, respondeu: meu filho, eu não me preocupo com quem tem roupa para tirar. Preocupa-me quem não tem roupa para vestir. E realmente a grande preocupação é com quem não tem. Com quem tem e desperdiça o que tem. Bom, isso aí é um problema. Pode pagar caro depois com o desperdício. Cada um segue a sua vida do jeito que bem entender. E aqueles que se sentem incomodados, né? Tem aquela história, quem está incomodado que saia, que se retire. Às vezes a gente fica ofendido com isso, mas às vezes temos que fazer isso. Até desligar a TV, até não se dirigir àquele local. Enfim, é preciso ter muita calma nos dias de hoje. Muita calma nessa hora. Vamos aos destaques online desta segunda-feira. O Estado, saiba se vai continuar chovendo no carnaval em Fortaleza e interior do Ceará. O Estado traz informações sobre o tempo. Esta segunda-feira, já dizemos no início do programa, previsão indica chuvas isoladas no centro-norte do Ceará, com maiores acumulados no centro-sul do estado. Apesar das chuvas, programação carnavalesca segue. Ontem foi chuva, sábado chuva, segue tudo mesmo com chuva. Quem é do mar não enjoa, e não é a chuva que vai fazer quem gosta do carnaval fugir da folia. Carnaval de Fortaleza 2025 segue a programação. Papa Francisco tem mais uma noite tranquila, diz Vaticano. Israel retoma ataques a Gaza após fim do cessar-fogo. Noite de carnaval marcada por violência, tiroteio no Guajeru, termina com duas mortes. Diário do Nordeste. Vitória do Brasil no Oscar após 80 anos da primeira indicação do país. Guarda significados artísticos, sociais e políticos. O que será o amanhã? Prefeituras do Ceará registram matrículas de alunos inexistentes na EJA com envio milionário de recursos. Isso cheira a corrupção. Homem entra no IJF armado e mata a tiros desafeto que estava internado. Já falamos aqui no Alô Alô Fortaleza e vamos dar detalhes daqui a pouco. Por amor ao maracatu, faxineira de 72 anos desfila com roupa de mais de 30 quilos na Domingos Olímpio. Marcado júri de ex-PM acusado de integrar grupo de extermínio no Ceará e matar vítima enquanto ela tomava banho. O Povo, Brasil ganha o Oscar, Ainda Estou Aqui, vence prêmio inédito para o cinema brasileiro. Elmano conversa com Evandro e promete reconhecimento facial após assassinato no IJF. Quando ocorreu aquela invasão do governo Sarto, as redes sociais tremeram, hein? E foram feitas, inclusive, ali acusações ao prefeito, como se o prefeito fosse diretamente culpado pelo crime. ainda em O Povo. Lula dá os parabéns pela vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025. Pedro Raul comemora estreia com vitória pelo Ceará, mas prega cautela. Voivoda garante Fortaleza ativo no mercado. Vamos ter contratações. Técnico do Ferroviário, Zorro, presenteia a Voivoda com vinho. Treinador que respeito. Ciel celebra empate com Leão e mira título estadual pelo Ferrão. Sonhar não custa nada, diz Ciel. Duas apostas no Ceará acertam 5 números de Mega Sena e faturam até R$71 mil. São alguns dos destaques de O Povo desta segunda-feira de carnaval. R$9,43, Souza Filho, plantão padrão do Rádio Brasileiro, tá conosco aqui nessa reta de Alô, Alô, Fortaleza. Alô, Souza Filho, bom dia. Fala, Souzão. Aquele abraço, grande Jota, aos seus milhares de ouvintes. Na lista social aí, você mencionou um aniversariante, Luiz Carlos Alves Maranhão. É o não menos famoso Coronel Maranhão. Ele, amigo da casa, torcedor, sócio, conselheiro do Fortaleza, foi o primeiro comandante do batalhão de trânsito do Ceará. Lembro bem. Naquele tempo era Bebetran. Isso. Aí depois se modernizou e mudaram de nomenclatura. Hoje é Polícia Rodoviária Estadual, não é verdade? É verdade. Lembro bem e deixou o nome dele marcado na história do trânsito, quando ainda não havia, inclusive, a regulamentação de trânsito, não é? Não havia lei específica, não havia nada disso. Ele botava moral, botava ordem no trânsito. Em é verdade, sim. E, inclusive, ele tem vários cursos internacionais e um do que ele fez e ficou apaixonado pelo país foi com os carabineiri lá do Chile. Carabineiri, normalmente, naturalmente, a denominação do policial militar da Itália. E no Chile também tem lá uma entidade policial militar que se denomina carabineiri. Ele disse, digo, véi, se eu pudesse, eu morava em Viña del Mar. É uma cidade, rapaz, jardim. Ele é apaixonado pelo Viña del Mar e o Chile de um modo geral. Escute essa. Cristiano Ronaldo, 40 anos, 926 gols na carreira, não viajou para o Irã, onde o time dele joga hoje pela Liga dos Campeões da Ásia. Por quê? Com temor de ser apanhado pelas autoridades iranianas e levar 99 chicotadas por ter cometido um suposto crime de adultério lá no Irã, na sua capital, Irã. Como em 2023, na primeira viagem que o time dele, Al Nassr, fez ao Irã, Liga dos Campeões da Ásia, ele foi visitar o estúdio de uma artista famosa, que é deficiente, que pinta os seus quadros mundialmente famosos com os pés. Aí essa moça, Itarami, né, recebeu um beijo respeitoso na testa do jogador. E lá no Irã, não pode você, nego velho, beijar uma pessoa, uma mulher, que você não seja o cônjuge. Por conta disso, o Cristiano, né, corre o risco, no dia que botar os pés no Irã, ser apanhado e levar 99 chicotadas. Inclusive, o seu clube tentou mudar, tirar esse jogo lá de Teherã hoje, levar para um estádio, uma cidade neutra, mas a entidade de futebol da Ásia não aceitou, não permitiu. Você vê como o negócio é sério lá em território iraniano, não é? Muito sério. E ele que não é besta nem nada, não vai se meter nessa encrenca, né, Souza? Pensando, pai, o gajo levando 99 chicotadas, vai, hein, uma em cima da outra. É, não é brinquedo, não. O e lombo, o fabuloso Neymar. O lombo dele não aguenta, não. O fabuloso Neymar já começou. Fez um gol cobrando falta, participou do segundo gol, mas saiu sentindo uma fisgada, um incômodo na coxa esquerda. Olha aí. É, aliás, Souza, o Neymar, eu tenho observado, jogando parado, é bom, recebe a bola, toca, há um certo respeito dos colegas adversários, né, que não entram para tomar a bola dele para valer como entram em outros jogadores. O pessoal que faz a transmissão elogiando todo o tempo e tal. E ontem ele caiu, levou a mão às pernas, era cãibra. Mas ninguém disse que era cãibra. Ficou todo mundo, o que foi que houve? Não vi, fora do lance, houve alguma coisa e tal. E já falam até em Neymar na seleção. Pronto, ele está na pré-seleção. Um absurdo do Dorival Júnior. Pré-selecionou 52 jogadores, só 18 do Brasil. Que coisa, hein? Um absurdo. Vejam só. Eu tenho certeza que ele não viu metade dos jogadores que ele pré-selecionou da Europa em ação, nem nos treinos de cada clube respectivo. Não é verdade? É verdade. Aí no caso do Neymar, ontem ele disse, rapaz, eles têm mais medo de mim do que eu deles. Justamente relacionado aí essas entradas duras que você falou da turma em cima dele. É, eu tenho observado isso, né? E todo mundo muito complacente. E os jogadores do time dele, do Santos, né, todos preocupados em passar a bola para Neymar. Isso tem dado certo. O Santos está ganhando tudo, mas na seleção não deu. Não deu certo aquela preocupação de todos, principalmente os mais novos, passarem a bola para Neymar. Andando, caminhando daquele jeito, batendo falta, cobrando escanteio, dá para a seleção, não. Exatamente. Mas ele acha que está recuperando o estado físico ideal dele com esses jogos aqui com o Santos. E vem pedreira daí pela frente. Dependendo do resultado de hoje, do São Paulo com o Novo Horizontino, o Santos pode pegar ou Corinthians ou Palmeiras numa semifinal. Grande Jota, deixa eu terminar fazendo aqui um protesto, à minha maneira. Faça. Lá no passeio público, a prefeitura todos os anos faz o carnaval da criançada, né? Exato. Uma festa bonita, rapaz. Pais, tias, avós, mães, com as crianças ali, flutuando entre 4, 5, até 10 anos, vamos assim admitir. Rapaz, ontem eu vi uma cena grotesca, insensível, irresponsável, de um guarda civil municipal. Um negro da altura de 2 metros de largura, ele entrou na frente, uma policial, uma mulher atrás dele, rapaz, ele portando um fuzil dentro, no meio da criançada, no meio ali daquele povo que estava brincando com os seus garotos ao som de um excelente conjunto musical com palhaços à frente lá no palco. Uma cena horrível, grosseira, irresponsável daquele guarda municipal. Havia necessidade daquele fuleiragem entrar no meio de todos ali, a maioria crianças, com um fuzil. Metade dele é um fuzil. Tá certo que estava com o cano para baixo, não interessa, mas ele estava com o dedo no gatilho. Para que aquilo, rapaz? Ele entrou pelo portão da rua João Moreira e saiu por detrás do palco na rua que dá, no portão que dá para defronte ao portão de entrada da Santa Casa Misericórdia. Demorou uns 30 minutos, lá vem ele de novo passando no meio da população que estava brincando com os seus pimpolhos ali no passeio público. Dava para ele passar por outro canto bastante diferente. Havia necessidade dele retornando da calçada da Santa Casa, vindo de novo por dentro do pessoal passando entre crianças e idosos, porque é que ele não saiu lá por fora, rapaz? Ou coisa ridícula, patética, daquele soldado, não é soldado não, é guarda civil municipal, um negro imbecil sob todos os aspectos. Deixa para fazer isso quando ele estiver numa caça, né, na criminalidade. Não, lá no Lagamar, combatendo lá. Na criminalidade. As gangues. Combatendo. Passar, mas no meio das crianças. No meio das crianças. Crianças de 3, 4, 5, 10 anos estourando. Realmente brincando, pulando, ao som lá. Uma festa muito bonita que a prefeitura faz todos os anos ali com a criançada. E segue hoje. E movimenta metade da cidade de Fortaleza. E segue hoje. Lotado. Segue hoje lá no passeio público a banda infantil Tia Samila e sua turma do projeto Carambola. Já está por lá na Praça dos Mártires tocando para a garotada. Espetacular essa banda. Com essa moça, né? À frente. Espetacular. Espetacular. Nota 10. Valeu. Segunda, terceira vez que eu levo a Maria Cecília né, ano a ano, claro, né, uma festa espetacular. Ontem eu tive de sabor de ver, presenciar essa cena dantesca, grotesca, imbecil desse guarda. O bicho tem 2 metros de altura com 2 de largura. É um verdadeiro jumento batizado. Valeu, calma, grande Jota. Valeu, Souza. Ele hoje poupou, ele hoje não usou fuleragem. Valeu, Souza. Esse foi Souza Filho, o plantão padrão do Rádio Brasileiro, conversando aqui conosco. Bom, hoje segue, Souza falou aí, da Praça dos Mártires, o passeio público, segue a movimentação agora pela manhã, está por lá a banda infantil, Tia Samila e sua turma do Projeto Carambola. À tarde, 1 da tarde, tem Benfica, Juliana Eva e Erva Doce, Jean, Lavandas, Borogodó, Bloco Meu Nome é Gal, Caravana Cultural, lá na Praça João Gentil, lá na Gentilândia. 3:30 da tarde, no Mercado dos Pinhões, tem Lia Maia, Banda Fortal 90, Bloco Baba de Camelo, Fabiano Brandão e Banda, lá na Praça Visconde de Pelotas. Aqui, próximo, no centro, no Mercado dos Pinhões. Fala o nome da praça, ninguém sabe onde é. Praça Visconde de Pelotas, ninguém sabe. Mas se falar Mercado dos Pinhões, aí todo mundo sabe. 4 da tarde, bloquinho do Iguates, Banda Pintando. O 7. Lá no Shopping Iguatemi Bosque. 4 da tarde, Arena de Iracema, Superbanda, Os Transacionais, Dino, Igor Wolf e Mor. Lá na Monsenhor Tabosa. 4:30, Parque Raquel de Queiroz, Doidice que Dá, é infantil, de Renato Black, Jorge Guedes e as Ritas. Infantil. Lá na rua Edgar Falcão, Presidente Kennedy. E 4:30 da tarde também na Avenida Domingos Olímpio, Blocos e Cordões, Império da Vila, Vampiros da Princesa, Unidos da Vila, Prova de Fogo, Doido é Tu, a Turma do Mamão. A partir de 4:30 da tarde na Avenida Domingos Olímpio. E segue a folia. 5 da tarde, Aterrinho da Praia de Iracema, DJ Lolost, Vanessa, a cantora, Tropicália, Magníficos, lá na Avenida Beira-Mar. 18 horas, Norte Shopping, Bloco do Nortão, Fanfarra, Iane Caracas e Banda, lá na Bezerra de Menezes, no Presidente Kennedy, Norte Shopping, Fortaleza. Mocinha, a partir de 6 da tarde, bloco não espalha, se não enche, do amigo Gilson Pinheiro e toda a turma, lá na rua Padre Climério, 140 Meireles, lá na Mocinha. Fala o nome da rua também, ninguém conhece não, mas se disser que é Mocinha, aí todo mundo conhece. E ainda, 8 da noite, Domingos Olímpio, tem Blocos e Cordões, Princesa no Frevo, Bloco Amigo do Zé, Cordão as Bruxas, Bloco Balacobaco Folia, Bloco Zé Almi, Bloco Garotas do Benfica, Cordão na Pegada do Frevo. A partir de 8 da noite, não atrasem, não atrasem. 9 da noite, Baile Iracemado, Juruvinaira e os Transacionais, lá na Monsenhor Tabosa. E assim a folia segue hoje, até chegar a terça-feira. Terça-feira ainda tem folia. Amanhã tem no Benfica, 1 da tarde, na Quebrada do Coco, Calé Alencar e Banda, Bloco Chico da Matilde, Pingo de Fortaleza e Banda Prata. 1 da tarde amanhã, lá na Gentilândia. Alô, filha fraca, bota a cerveja pra gelar. 3:30, amanhã, lá no Mercado dos Pinhões, Alan Moraes e os Doidos da Asa, Banda da Nega. Lá no Mercado dos Pinhões. E 16h, na Avenida Domingos Olímpio, amanhã, Escola de Samba Pavão Misterioso, Afoxé Obatalá, Afoxé Obassarreuá, Afoxé Acabaca, Afoxé Oxum Odolá, Afoxé Omorissá Odé, Afoxé Ogum Alacaiê. E 16h, infantil, Bloquinho do Iguates, Banda Dó Remix, no Shopping Iguatemi. Recife, meu freio está na rua pra você pular. Eita, pau, 9h58, 9h58, estamos finalizando o Alô, Alô, Fortaleza desta segunda-feira, mas antes, vou dar aqui alguns destaques policiais. Homem encontrado morto dentro de um Toyota Corolla na esquina da rua Belo Horizonte com rua Sergipe, bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. Motivação do crime? Desconhecida. Conhecido como Breno, tinha uma sucata. Semanas atrás foi vítima de um atentado, foi alvejado com 2 tiros e hoje o mataram. Relatos dão conta de que se desentendeu com um PM semanas atrás. Bom, vai para investigação policial. Homem encontrado morto na ponte do Bom Jardim, em Fortaleza. Homem foi achado sem vida na ponte do Bom Jardim, Avenida Osório de Paiva. Vítima vestia calça jeans e estava sem camisa. Eita, vai pro rol das investigações. Irmãos mortos a tiros em Morrinhos e Santana do Acaraú. Na madrugada de sábado, Jonas morreu após troca de tiros com o Raio durante um assalto em Morrinhos. Santana do Acaraú, João Vitor Marçal do Carmo, 21 anos, foi executado com tiros na cabeça. Os dois eram irmãos e parentes de outras vítimas de homicídio recente na região. Polícia Civil está investigando aquela história que vai morrendo. Efeito dominó. Mata um, mata o outro, o outro se meteu, mata também. O outro está envolvido, vai matando também. Homem identificado como Aleandro, assassinado e o corpo dele jogado no mar, próximo à quadra do Abel. A polícia acionou reforço na ocorrência por volta das 22h30 de ontem. Eita, meu Deus. Que violência desenfreada, hein? Homicídio em Croatá, distrito de São Gonçalo do Amarante. Era conhecido como Ivanildo Pezão. A vítima, terrível, foi assassinado numa cadeira de balanço. O corpo ficou lá pendurado, caiu para o lado direito da cadeira de balanço. Ele sentado e a cabeça caída. Terrível, que imagem. Duas pessoas mortas a tiros no bairro Guajiru, em Fortaleza. 2 homens foram assassinados a tiros. Participavam de uma festa de carnaval no bairro Guajiru, em Fortaleza. Segundo informações preliminares, criminosos chegaram ao local em um veículo e efetuaram disparos contra as vítimas. A polícia militar foi acionada e fica realizando diligências. Difícil, hein? Meio à confusão toda, se não tiver câmeras ou filmagem, tá difícil identificar. Violência policial. Já falamos aqui sobre isso. Foi uma briga na festa de carnaval em Canindé. E um policial penal, que trabalha também como segurança do prefeito de Canindé, Jardel Souza, cometeu assassinato. É, policial que tem que trabalhar fora do horário de serviço para aumentar a renda. Vez por outra, vai e vem, está envolvido em situações complicadas assim. Homicídio no Reino Encantado, Álvaro Wayne, um homem conhecido como GK, foi assassinado na manhã de ontem, rua Coelho Neto. A motivação do crime e os autores desconhecidos. Homicídio em Uruburetama, por volta das 5 da manhã de ontem. Sem maiores detalhes. Jovem executado a tiros na BR-222 em Sobral. Tamires foi baleado enquanto transitava de moto próximo ao Diplomata Motel. Não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Sobral. Suspeitos estavam disfarçados com uniformes de faixa refletiva e fugiram após o crime. Aquela faixa em que a luz bate e reflete, geralmente usada por motociclistas, ciclistas, policiais de trânsito. Homem morto a facadas no residencial Dom Mauro Gadelha, em Iguatu. Homicídio a facadas. Nada, nada, nada se possa dizer sobre esse homicídio. Cadê o outro? Homicídio... Eita, pulou aqui. Eu estava onde? Estava onde? Estava aqui. Já pulou. Ah, esse aqui já falei, já falei. Já falei. Rapaz, tanto homicídio que a gente às vezes fica meio confuso. Uruburetama já falei. Tamires já falei. Homem morto a facadas no Mauro Gadelha, acabei de falar. Homicídio a bala em Canindé, bairro Palestina. Homem morto estava sentado na calçada. Já tinha passagem por tráfico de drogas. Era taxista, conhecido como Ivanilson. Terrível. Muito terrível. Eita, rapaz. Acabou? Acabou nada? Homicídio em Limoeiro do Norte, bairro Luiz Alves de Freitas. Crime em frente ao bar do Amaral. Vítima, Adriel. Polícia foi acionada. Motivação do crime? Vai saber. Corpo de um homem havia sido sequestrado na tarde do dia 1º, sábado, proximidades do shopping Maracanaú. Foi encontrado na estrada da Tangueira. Familiares reconheceram o corpo da vítima. Polícia acionada. E o cara foi sequestrado no dia 1º, no sábado. E o corpo foi encontrado na estrada da Tangueira. Eita, é isso. São apenas alguns registros. São apenas alguns registros, porque segue atenção nas delegacias no registro policial. E segue atenção nas praias onde o carnaval está acontecendo. Se você vai para o carnaval, vá coberto de cuidados. Tome suas precauções. Nas estradas, muita atenção também. Muito cuidado. Primeiro, todos aqueles cuidados com o veículo, inclusive se você levou o veículo para a manutenção. Depois, sua documentação. E aí vá para a estrada. Não beba. Se beber, não dirija. Porque a fiscalização segue na Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal nas estradas. Houve um acidente na BR-116, altura do quilômetro 164, com vítima fatal. Lamentável, hein? Altura de Russas. Eita, muitos acidentes. A informação também de um acidente na BR-222, próximo a Sobral. Então, muito cuidado, muita atenção, você que vai dirigir. Muito cuidado, muita atenção, você que vai para a folia. Muito cuidado mesmo. Se cerque de todas as cautelas, para que você não vire uma vítima. Queremos que você volte para casa em paz, com alegria, depois de ter curtido o seu carnaval. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. A Vitória Eufrásio, de olho na rede e nos dando uma força aqui na produção. Saldanha. São 10h07 já, mas vamos fazer alguns registros rápidos aqui pra gente encerrar, já que estamos com tempo livre. E a Vitória tá checando aqui mais um registro. Se ela conseguir chegar, ela vai trazer pra gente. Quem é esse que tá aqui pra falar com a gente? É o seu Luciano. Fala aí, seu Luciano, bom dia. Lacerda, bom dia. Souza, bom dia. É engraçado, e se uma criança dessa aí, pulando, bater nele e essa arma disparar e atingir outra criança, e aí como é que fica? Vão elogiar ele pela estupidez que ele fez? Obrigado, eu moro com o João Esperança, me chamo Luciano Celestino. É, aí, seu Luciano, ainda bem que não aconteceu, porque seria uma tragédia. Heraldo Mendes da Paixão, ou Heraldo Mendes da Paixão, que é primo do nosso Negrão, maravilha, Silvio Mendes da Paixão. Alô, Heraldo, ele tá dizendo: esse guarda aí é boneco de Olinda, segura a cabeça de mamãe. É como diz Silvio Mendes nos seus gols, na sua narração: segure a cabeça de mamão, de mamãe. Você conhece o Neco? Não é comigo, não. Pois é, valeu. Um abraço a você que está sempre nos acompanhando, meu amigo. Um abraço a você que está sempre nos acompanhando, meu amigo Heraldo Mendes da Paixão. Grande abraço. Bom, vamos encerrar aqui, Saldanha. Vamos ouvir a dona Francisca. Fala, dona Francisca, bom dia. Oi, Jota Lacerda, bom dia, meu irmão. Estão judiando muito com você, meu irmão. Trabalhando direto. Jota, eu hoje já fui no mercantil colocar crédito no meu telefone, que eu não tenho mais. Aí comprar a mistura do meu feijãozinho preto que eu tô fazendo. E para lhe dizer que eu tô achando que o Ceará vai ganhar esse campeonato novamente. Fortaleza parece pegar uns idosos lá do lado, Torre de Melo, e botaram para jogar. Com todo respeito, os que eu admiro, que é o Tinga, que é o Tite. Aí, acho que até o treinador, tem impressão que esse treinador tá querendo ir embora, não sei, mano. Não sei, eu não sei, mas tenho quase certeza que ele... a torcida, eu não sei, é todo mundo, mas deixa pra lá, liguei só pra lhe desejar um bom trabalho, dizer que eu fiquei sem lhe ouvir porque eu vou pro mercantil a pé, não posso levar o celular não, que eu volto sem ele, viu? Se colocar crédito, que eu posso pago. Mas estou aqui na escuta, fazendo meu feijãozinho preto. Bora comer feijãozinho preto com carne de porco. Tenha cuidado mesmo. Que eu faço só um arroz branco e dá para nós dois, tá? Tá. Com Deus, bom dia, bom trabalho. Amém, bom trabalho. Vamos encerrar aqui, pessoal, senão... Quem é que chegou aqui? Foi o Saldanha, rapaz. O Saldanha tá aqui comigo, mas ele chegou aqui também. O que é que o Saldanha quer dizer? É o outro Saldanha? Quem é? É o irmão? Vai lá, Saldanha. O que é que você quer dizer? Bom dia. Bom dia, Lacerda. Gostou, Vinte? E seu programa, tal? Aqui o Francisco Boy Peperi. Ei, Gabão, o nome da praça é Visconde Pelotas. Praça. A do Mercado Espiões, viu? É. Visconde Pelotas. Visconde de Pelotas, é isso mesmo, mas ninguém sabe não. Se falar Mercado dos Peões, todo mundo vai saber. Eu mesmo não. Visconde Pelotas, eu vou ficar aí, onde é, onde é? Se quiser Mercado dos Peões, eu digo, ah, já sei onde é. Ali, Nogueira Cioli com Gonçalves Ledo, né? Pois é, tá lá. Vamos lá, Chiquinho de Manedoca. Bom dia, bom dia a você, bom que dia. Faz Valor Fortaleza. Infelizmente, né, quem tá de folga às vezes comete essas coisas, né? Seria bom que alguém que eles deixassem de usar arma quando estivessem fora de serviço, né? E hoje é o aniversário do Wilson Maia, né? Que é o sogro da minha filha, né? Que Deus abençoe a ele e esposo da doutora Carmen Maia, tá bom? Valeu! Um abraço e é isso. Um abraço, valeu, Chiquinho! Parabéns ao seu Wilson Maia! Fala! Quem é que é esse aqui? Ixi, o cara entrou, foi rasgando aqui. Vamos lá, é o penúltimo. José Oliveira, fala, Zé. Bom dia. Eu já tô acerto nessa cena do treinador aqui no time da Bahia, que eu apelido de Pinguela. Pinguela era um lateral esquerdo. Pinguela é uma ponte pequena. Assim se chama em Minas. Tem esse pontilhãozinho pequeno, num córrego, de madeira, pra atravessar de um lado pro outro. Em Minas o nome disso é uma pinguela. Aí maior já é um pontilhão. Na Bahia se chama pontilhão, né? Em outros lugares chama ponte mesmo. Uma passagem sobre um rio, chama um pontilhão, né? E ponte é grande mesmo, uma travessia grande. E pinguela jogou no Galícia. Aí depois, era um cara muito legal de papo. Realmente, eu lembro do pinguela. Por último aqui, o Jota Pinto, lá de Quixadá. Fala, Jota Pinto, bom dia. Bom dia, Jota Lacerda. Bom dia, Saldanha. A produção do Alô Alô Fortaleza. Jota, tu falou na turma do Mamão, não foi? Pois é, a turma do Mamão era a nossa turma. Ali da Santa Terezinha, da Jacarecanga, juntava todo mundo, Jota. Aí eu juntei assim uns 5 amigos, ou 6. Aí nós tínhamos a festa em Calcaia, sabe? O que era a festa em Calcaia? Era, você botava um lenço na cabeça, pintava de vermelho, com essa cabeça quebrada. Eu vinha com o braço na tipóia, certo? E tinha comprado um bongô, bongô instrumento para tocar bolero, brega, para os birros. Rapaz, aí quando chegou ali perto do onde para os ônibus, né? Ali na Domingos Olímpicos, onde para a parada dos ônibus, fazia um barzinho, tomar uma rosinha, né? Aí os caras foram inventados de tomar meu bongô, ó. Rapaz, eu arguei o braço, meti o pau no cara, e o bandido meteu o pau no outro. Aí os caras gritaram, rapaz, estão tudo bom, rapaz, estão quebradão. Aí ele, Jota Lacerda. Isso é o carnaval. Valeu, obrigado. Feliz carnaval pra família Funcão. Valeu, Pinto. Valeu, um abraço a você. Bom, pra finalizarmos, teve um homicídio agora pela manhã, já, hein? Em Horizonte, um homem foi morto a tiros a facadas próximo ao cemitério de Horizonte. Crime ocorreu nas proximidades do bar da Lulu. Polícia Militar esteve no local, realizou isolamento da área. Perícia forense foi acionada para os procedimentos. Polícia Civil está investigando o caso. Sempre assim. Eita, agora pela manhã, homicídio em Horizonte. E sobre aquele crime lá, invasão no IJF, o que se comenta é que o cara que foi preso lá, o menor que foi preso, apreendido, né? Pode nem dizer que o menor foi preso, apreendido. E quando completa a maioridade, né? Limpa tudo, não fez nada. Tá errado, tem que mudar isso. Tem que mudar isso. O que se comenta é que ele teria recebido uma oferta de 100 mil reais pela cabeça do Nando Bazuca. E ele fez. Matou. Aí não vai pra cadeia. Vai ficar ali, né? Não, nem vou comentar isso porque daqui a pouco quem será o punido sou eu. Tanta coisa nesse Brasil. O cara mata outro dessa forma brutalmente e você não pode dizer nada. Que é menor. Tem que modificar isso. Tem que modificar. Não dá. A sociedade não aceita mais isso. A sociedade não aceita. E as autoridades precisam entender o que a sociedade aceita e não aceita. Porque as autoridades estão aí para atender a necessidade e a vontade, desde que seja legal, da comunidade. 10h16. Mais alguma coisa, Vitória? De olho na rede. Augusto Saldanha na central técnica. Carlos Roberto Pajeú nas edições. E nós vamos terminar aqui. Antes de eu fechar realmente o programa, eu quero colocar isso aqui, Saldanha, ó. Porque essa arenga do Trump, essa arenga do Trump com o Zelensky, pode dar numa terceira guerra mundial. Tem gente que diz, eu não tenho nada a ver com isso, o que é que a gente tem a ver com Trump, com Zelensky, o que é que a gente tem a ver com China, o que é que a gente tem a ver? Pode estar vindo aí uma terceira guerra mundial com essa arenga do Trump e do Zelensky. Fala aí, Alexandre Figueiredo. O inédito desentendimento protagonizado pelo presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e J.D. Vance, respectivamente, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca na última sexta-feira, adicionou um novo capítulo à guerra vivida pelo país europeu, na tentativa de buscar um cessar-fogo do conflito armado contra a Rússia e, em troca, dar acesso privilegiado para os norte-americanos à exploração de minerais estratégicos de seu país. Volodymyr Zelensky se viu em meio a uma recepção hostil hostil e foi acusado de ingratidão e de estar jogando com a Terceira Guerra Mundial por Donald Trump. Mas afinal, a tensão criada pela conversa pode ter efeitos práticos nos rumos da guerra? Professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Regiane Bressan avalia que a consequência imediata do bate-boca é diplomática. Essa rusga foi muito maior do que realmente isso. O que acontece? A Ucrânia é detentora de minerais e recursos naturais mais raros, escassos, a serem explorados ainda. Os Estados Unidos estão justamente requerendo parte desse recurso, ou melhor, lucros envolvendo a extração desses recursos. Assim, o Zelensky visitou Trump justamente para tentar essa negociação, não houve um entendimento e isso, claro, tem um impacto bem grande em relação ao futuro dessa guerra e das relações tanto entre Estados Unidos e Europa, bem como Estados Unidos e a própria Rússia. Após o episódio, o presidente ucraniano declarou, em entrevista à Fox News e em postagens no X, antigo Twitter, gratidão aos Estados Unidos, reconhecendo o apoio dado desde o início do conflito com a Rússia. Para a professora, o movimento é estratégico e tem um objetivo bem definido. Ele sabe que se não houver apoio dos Estados Unidos, ele não consegue enfrentar a guerra em relação à Rússia. Importante dizer que a própria OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criado justamente para uma zona de segurança entre Europa e Estados Unidos, a OTAN não consegue enfrentar essa guerra apenas com o apoio da Europa. Ou seja, ela assume que os Estados Unidos são essenciais para o enfrentamento à Rússia. Assim, se o Trump desistir de continuar enviando armamento, militares à guerra da Ucrânia, certamente a Ucrânia vai perder parte do seu território para a Rússia. Na Europa, o bate-boca repercutiu e líderes europeus como o presidente francês Emmanuel Macron, o premier da Espanha, Pedro Sánchez, e o líder do Partido Conservador da Alemanha, Friedrich Merz, provável novo chanceler alemão, demonstraram apoio ao presidente ucraniano. Regiane Bressan destaca por que as lideranças europeias fizeram esse aceno a Zelensky. A guerra ainda não acabou. Os líderes europeus, claro que querem uma vitória da Ucrânia. Aliás, essa guerra começou mais ou menos com essa razão, porque a Ucrânia foi convidada a entrar na OTAN, parecia estar cada vez mais alinhada com a Europa, e a Rússia entende que é uma zona de sua influência. Ou seja, a Rússia não quer perder a Ucrânia para influência europeia. Assim, o Zelensky vai continuar buscando apoio interno à Europa e a Europa, por sua vez, quer justamente frear novamente a expansão russa. Neste domingo, o Reino Unido realiza uma cúpula de líderes europeus para discutir os rumos da guerra entre Ucrânia e Rússia. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está no país e participa como convidado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Pois é, então não nos façamos de isentões, fiquemos atentos, não depende de nós, é claro que não depende de nós, mas não fiquemos nessa de achar que não temos nada a ver com isso, porque já há uma guerra comercial em curso. Quando o Trump impõe sanções a esse ou aquele país, isso faz parte da guerra, e por trás disso tudo tem algo chamado geopolítica, que é muito complexo, que nem todos nós entendemos e que está por trás da cortina, que não é esse noticiário que nós ouvimos aí. A geopolítica que mexe mesmo com a parte estratégica dos países e, nesse momento, os Estados Unidos quer tomar um protagonismo de volta. Como é os Estados Unidos o país importante, o mais imponente do lado democrático e que sustenta muita gente? Essa que é a verdade. Muito, os Estados Unidos sustenta ONGs, sustenta saúde, sustenta tudo, tem dinheiro dos Estados Unidos. E como é que não vai conversar com os Estados Unidos? Como é que vai botar o nariz para cima e dizer não pode. É isso, estamos chegando ao final, pessoal, e aí nesse final, nós abraçamos ao Moraes Filho, nosso companheiro Moraes Filho, abraçamos ao nosso amigo, companheiro Marcelo Barbosa, que está nos acompanhando. Alô, Marcelão, pulando o carnaval e nas folgas, nos ouvindo, que beleza, obrigado pela sintonia, obrigado também ao amigo Olívio Costa, cada dia mais torcedor do Ferrão, hein, Olívio, sempre no PV, torcendo pelo Ferroviário. E aqueles todos que façam uma reflexão, nesse momento, o Hospital IJF recebe o maior volume de vítimas, não só as vítimas do trânsito, que vão para lá e ocupam maior parte dos seus leitos, suas camas e UTIs. Recebe também agora vítimas da violência de rua, dos espancados, dos agredidos, dos baleados, dos esfaqueados. Toda essa violência para no IJF. E a Santa Casa, que poderíamos ter como reforço desse atendimento, não estamos tendo. A falta que faz a Santa Casa na cirurgia eletiva, no atendimento médico, aqueles que hoje, inclusive, vão para o IJF ou para outras unidades, a Santa Casa está parando. O debate continua, mas muito morno. É preciso que esse debate seja retomado pelas autoridades. É um apelo que fazemos aqui. E cada um de nós pode fazer alguma coisa? Pode. Inclusive doando. Quem pode doar mais, doa mais. Quem é rico, procura a Santa Casa, faz uma doação de Pix. Quem tem empresa, faz uma doação pelo imposto de renda. Quem não tem tantas posses assim, como nós do lado de cá, podemos doar na conta de luz. Liga aí para o 30 22 83 83 da Enel. Ou faz adesão lá pelos aplicativos, tem lá os aplicativos também. Faz uma adesão, vai ajudar muito a Santa Casa. Nosso apelo nessa reta final de programa Alô, Alô, Fortaleza especial de hoje, que arrastamos até aqui, informando sobre quase tudo do Carnaval, inclusive sobre o que está acontecendo por aqui. Vamos ajudar a Santa Casa, vamos nos preocupar com a Santa Casa, não deixemos que a Santa Casa morra. Ela que já salvou e continua salvando tantas vidas, mas está morrendo por falta de dinheiro na parte exatamente que atende a população mais carente, que é a parte do SUS. Primeiro que o SUS não remunera os serviços como deve ser remunerado, e depois atrasou o pagamento. Não remunera, ainda atrasa o pagamento, e leitos estão fechados. Pense, reflita sobre isso. Sobretudo quem tem condição, quem tem dinheiro, quem pode ajudar. 10h25, assim chegamos ao final de mais um Alô Alô Fortaleza, este de segunda-feira. Amanhã, feriado de Carnaval, não teremos o Alô Alô Fortaleza, voltaremos na quarta-feira, às 7 da manhã, com muita alegria sempre para você. E obrigado pela sintonia, obrigado pela companhia, em qualquer lugar deste planeta, você que está conosco, muito obrigado. Obrigado a Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede e na produção aqui com a gente, trabalhando hoje, segunda-feira. Tchau, galera, bom carnaval, se divirtam, prudência, cuidado, saúde, paz, alegria para todos. Obrigado à equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Vem aí a Rede Bandeirantes. ZYD YH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Uma transmissão histórica ontem na noite de domingo, avançando aí na madrugada de hoje, segunda-feira. E a gente acompanhou de pertinho a maior festa do cinema mundial, uma transmissão direto da sala digital Band Google. E a gente traz agora aqui para o ouvinte do Manhã Bandeirantes a análise e os comentários dos nossos convidados, aqueles que estiveram conosco ao longo de toda a cerimônia. Humberto Neiva, coordenador do curso de cinema da FAAP, falou sobre o impacto, a partir de agora, na indústria brasileira, com essa vitória no Oscar. Vamos ouvir. Um filme incrível, um filme que traz uma discussão política, mas dentro do seio familiar. Quer dizer, não é um filme panfletário, não é um filme chato de política, é um filme profundo, porque ele traz para uma família a reflexão do que está acontecendo no Brasil naquela época.